Aerotax, voo 1096, 165, TLB, 3 horas 30 minutos, ao terminal de João Pessoa. 50. Taxi é parte 1 no Índia, quando no ponto de espera, tô em 1 no último 95, no altímetro 907. 907 altímetro, segue de Apache, Índia, ponto de espera 1895 a Torre. Boa no 096, bom trabalho. 35296, obrigado. Continuar com táxi, de Apache 1 no Índia, quando no ponto de espera, Torre 1 no último 95, altímetro 907. Sente como número 2, Apache, Índia, ponto de espera 1895, 35296. China 63 na 3, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 3, 60, veio Pesolu no 0, bridge, Pesolu no 6, Bravo Pesolu, direto Trive e após conforme rota. Recola da 90, primeira curva direita. Saída da El, Leda, Motiva. Transponder 50 no 1, frequência do controle 1-18-95. Oceaner 6316, autorizado Guarulhos, nível 360, via Apresulu 10, Bridge, Apresulu 16, BHC 30. Decola pista 10, curva à direita, Dael, Motiva, chama na... o controle 1209, pode transponder 5011 e a torre 18895, 6313. Xené 63, 1-3, saída da El, Leda, após a posição Motiva. Da El, Leda, Motiva. Controle Salvador 1-2-0, décima 8. Chama quando pronto, puxa o direcionamento. O Xené 63, 1-3. Controle 208, quando pronto, informará. Posição 4, 63, 1-5. Boa noite, é o 35296, até próximo do ponto de espera, vamos pronto. Gente, Gol 1246. Identifica, chegada é a Mari, desce até o 0620. Gol 5216, autorizado na MT. Decola os 35, controle 119 decimal 8. Correção 120 decimal 8. Bono 096, contato radar 370, saída Momo. 370 Momo, aguardando quando autorizado direto para o Cosmo. Gente, o senhor vai manter o perfil da saída? Temos 4 tráfegos na chegada Bonsi. Tá, 0096. Decolagem, vento calmo. Iniciando o 352 no meio. 5216, decola os 37, controle 20, decimal 8. 308, traz chamado, 5216, boa noite. Controle Salvador, boa noite. TRIP 5216. TRIP 5216, contato radar, sobe até 130, saída Conde. 130, saída Conde, TRIP 5216. Azul 4235, desça para 2 mil pés, o ajuste na 097 sem restrição, está livre LS. Rio 5972, identifica a chegada é a Bonf, desça até o 070. Gol 1888, desça para 4 mil pés, ajuste 1017. 4 mil com 1017, gol no 888. Gol 1246, desça até o 050. Rio 5972, até o 0620. Gol 1096, chama Recife 1685, alterna 2545. 2685, 2545. Alô, Salvador, Oxenar 6316, posição 4, pushback, acionamento. Fazendo com a equipe de solo, chama ataque. O Oxenar 6313. Cliente livre, push, acionar, reporte para ataque, Oxenar 6313. Controle Salvador, o TRIP 5216, afetando desvio à direita. Sente, TRIP 5216, livre de desvios. Obrigado. O gol 1888 desce via para 2000 pés, ajuste 1017. Via 2017, gol 1888. Gol 1246, desça para 4000 pés, ajuste 1017. E o 5972 agora até o 050. 8, controlando para Recife 350, sente da Eco para a cota de possível. O azul 4488, é, confere, está pronto para a cota? Autoridade Recife, nível 350, via Upper X58. Recola da 190, primeiro curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Caju. Transponder 50, nomeia, controle de Salvador em 120, decimal 8. Com a 235, chega para ele de pouso. Vento calmo, a pista pode estar um pouco molhada depois da pista passada. Com a 120, decimal 8, controle. O azul 4488, saída Cuca, Jamo, Caju. Cuca, Jamo e Caju, o azul 4488. O azul 4488, contagimento correto, chama quando pronto, pushback fã. Ciente, 4488. Travado, azul 4235. Gente, livre pouso, vento calmo. Controle Salvador 35515. 35515, contato radar sobre a posição Conde. Está presente o voo Bonfe, reporte de Aldecito. Reporte da Gandeia, o voo Bonfe, 35515. 352-16? Escuta, 352-16. Já retornou a... Está livre de desvios agora? Afirmo, senhora, estamos operando a momento Conte. Sente. Gol no 246 desce via para 2000, ajuste 1017. Via para 2017, 246. Chego 393, é com fé, eu guardo o minuto 4. Salve, Salvador, para o saco. 5 horas e 20, alterna Galeão, PB1 no 17. M3-3, autorizado táxi. Via Índia, quando no ponto de espera chamar Toa em 1 no 85, continente 9097. 9097, de Vitax, via Índia, ponto de espera, 181, papel 1 no 8, decimal 95, chanel 6313. 35393, pronto, 4. Pronto, autorizado João Pessoa, nível 190, via Golf 677. Decolando 90, primeira curva à esquerda. Saída Puca, Jamo, Caju. Transponde 5013, controle Salvador 120, decimal 8. Jamo? Torre 1895. 1895, obrigado. Torre Salvador, boa noite, o gol 1888, estabilizado. Gente, 888, cheque treino de pouso, vento calmo, pista 10. Baixou, travou, está livre de pouso, boa noite, 88. 3. 0-1-3. Atendimento correto, chame pronto, tudo com espectro. Bora. Salvador, azul 4235. Azul 4235, táxi via Alfa, repórter antes da direta. Boa noite, Gol no 170, identifica a chegada, é a Mari, desce até o 0620. Negativo, é o número 5 na aproximação, Gol no 170, mantém a chegada. O Rio 5972 desce via para 2000, ajuste 2017. Via para 2017, Rio 5972. Após a passagem do tráfego, vai alinhar e manter ficando pronto para decolar, fica a ficha liberada. Gente, após o tráfego, alinha e mantém, o Xander 6303. Azul 4235, autorizado ingressar Juliette, portão 08. Cuidado, ingresso, portão 08. LS com 246. Rolo 246 completa com a torre 1895, bom pouso. 295, obrigado. O Rio 5972 está livre LS, reporta estabilizado. Livre LS, chamada estabilizado, Rio 5972. E a duas milhas externas. Continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, 46. E aguardando. 888, solo 50, direito, 219, solo. 219, obrigado. Alô, Salvador, boa noite, chegou 1888, lembrando. Rono 888, táxi Alfa, importante da Juliette. Alfa vai chamar da Juliette, Rono 888. 3. Deve decolar, o vento é calmo. Deve decolar, 6303, obrigado. Gol 1970, identifica a chegada a Mari, desce até o 070, redução para 2509. Tan 3305, desce via para 3000 pés, ajuste no 097. Chegada 3000 pés, 0-3-3-0-5. Gol 1170 até o 050. Ajusta 10. Machado travado, leve pouso, 246. Tudo de TAP. 6313, decolou 52, controle 120, desceu a 8. 208, 6313, obrigado, boa. Controle Salvador, boa noite, Oxanar 6313, cruza 1200 pés, na Dael Leto. Xanar 6313, contato radar, suba para o 360, saída da EL. 360, da EL, Xanar 6313. Acho da Juliette, eu vou 1888. Polo 888, autorizado ingressar Juliette, portão 04. 04, Polo 888. Mais. Polo 709, 33. 15972, confirma a velocidade. 1609. Gente, 3305, completando a redução para 1709, segue com o número 3 na aproximação. Aeronave à sua frente, reduzindo, agora mantendo no 609. E é autorizado a descida do TAM para 2000 pés, ajuste 1173305. 2000 pés, 1097, 3305. Gol 1170, autorizado a descida para 3000 pés, ajuste 1017. 3017, 1170. E o 5972, interceptor localizer ILS, pista 10. Torre 1895. 1895, Rio. Controle, o Channel 6313, solicita se possível para o Odinel ou até Bridge. Autorizado, Leda. Leda, 6313, obrigado. 3305 da TAM, está livre, LS. Controle, Salvador, 35595, milhar descida. Desça para 4000, ajuste 1097, 35595. 4000 pés, 5595. Boa noite, Gol 1246, Libremo. Gol 1246, táxi da Alfa, reportante da Juliette. Alfa, da reportante da Juliette, 1246. Torre Salvador, Rio 5972, final tem embaixada checado. Gente, livre pouso, pista 10, vem pro carro, 5972. 5972, livre pouso. Rio 5216. Trip 5216. Está agora 65 milhas de Salvador, serviço radar terminado. Mantenha o nível 130 e chame o controle Aracaju 1203. O trip 5515, confirma velocidade? Estou mantendo 2009. Gente, o trip 5215, mantém a velocidade para frequenciamento. Gente, mantenha o 2005. Gol no 970, redução para 220 mais. 2209, gol no 970. IP 5393, coordenador da equipe de solo, chama táxi. Polo 246, ingresso a Juliette, portão 05. Juliette, portão 05, portão 246. Centro, correção, controle de Salvador, Chanel 6313, solicita a direita, proa 235, para evitar formação. A proa de bridge? Ajuda, já fica bom, proa de bridge, está autorizada, a gente vai para lá. O senhor está livre de desvios, bridge área do centro. Gerente, livre de desvios, 6313. Então, 3305 estabilizou? No localizador, estabilizou o capítulo. Torre 1895. 1895. Torre Salvador, boa noite, tá? 3305, estabilizou o capítulo. 2 milhas e meia para o Índia Serra. 1970. Controle Salvador, Chiné 6224, vestido autorizado a 150, reclamação, sem conta. E o 5972, solo. Ah, o 58, riba direita, chama o 219, solo. Para a direita, um dos solo de 5972. Solo Salvador, muito bom dia, o Rio 5972, grato. E o 5972, táxi via Alfa, reporta antes da Gillette. Já para Alfa, reporta antes da Gillette. É, calmo, cheque o trem e livre pouso pista 1-0. Gente, trem baixado travado, livre pouso na 1-0, 3-3-0-5. Soré 6313, Recife 1251, alterno 3395. 251, 3395, 6313. Solo Rio 5972, carteiro, portar antes da direita. Afirmativo 5972, devido a obras no Pátio 3, foi solicitado bem para aero que se eu ingressasse via Juliette para o Pátio 3. IP5393, autorizado táxi via pátio 3, pátio 1 no Índia, quando no ponto de espera, chama a torre 1 no último 95, altimetro 9097. É via pátio, espera a torre, obrigado. Solo, o azul 4488, para puxar o estacionamento. Azul 4488, aguarde para puxar o estacionamento. Aguarde para o estacionamento. 3, ajuste 1097, reporta estabilizado. 2000, autorizado ILS, reporta estabilizado, 5595. Solo ao 01, direita 1219, solo. Direita 1219, tá? 3305. Um ATR da trip à sua esquerda, faz a passagem no mesmo, ingressa a Juliette para o pátio 3, quando lá atende ao sinalizador. Fizeram a passagem para a trip, após então, adentrará do pátio, guarda o sinalizador, viu? Salvador, boa noite, tá? 3305, livrou a pista na pescura. Tá 3305, táxi de alça, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, tá 3305. Bruno 970, desce via para 3000 pés, ajuste 1097. Desce para 3.000 pés. Aumento 17, do 1.970. 1.970 estabilizado. Torre 1895, gol no 1.970. Boa. Torre Salvador, gol 1.170, boa noite. 050-6224. tu carro, o pistão, né, velho? O 4488 no 03, confirme. Afirmo, no 03. Autorizado para o pushback de saneamento, chama ataque. Autorizado para o pushback de saneamento, chama para o táxi, o 4488. 3305, autorizado a ingressar Juliette para o portão 06. Juliette, portão 06, 3305. 1970, início redução para 1970 mais. 1709, dona 970. Vai seguir com o número 3, aeronave Super Sped, um Alfa Tango 72. Tenco 5-5, estabilizado no posto localizador, estabilizado. 5-5-5, torre 1895. 1895, 5-5-5. E boa noite, mandei a posição. Sete, observa a passagem do 09 Gol agora à sua frente. Após ela, Lima tem sua decolagem seguida, pista liberada. Salvador, boa noite, 3555, estabilizado, nacional 10. 6 pontos de aproximação, lá de autorização de pouso. 7, prosseguindo, aguardando autorização, 5555. Uno 70, solo 04, direita, 1219, solo. Alô, Salvador, boa noite. 1-1-7-0, táxi via Alfa, porta antes da Juliette. Alfa, porta antes da Juliette, gol 1-1-7-0. Chané 6224, início redução no 709. Reduzindo 170, 6224. O 393 decola aos 06, controle 119 decimal 8, correção 20 decimal 8. 208, obrigado. 5515 de pouso, vento calmo. Sede livre pouso, 3595. 395, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, Trip 5393. Trip 5393, contato radar, sobe até 190, saída Pulca. 190, saída Pulca, 5393. Pode curvar a esquerda pro Adjama, 5393? De 33 autonomia para o táxi. Azul 4488, autorizado táxi via Índia. Quando no ponto espera, chama a torre 1 no 8195, altímetro 9017. Quando 0017, altímetro segue pela Índia. Quando pronto, 18.95, azul 4488, uma boa noite. Presente. Tá chegando até o ponto de espera, autorizado a ingressar a Juliette, portão 03. Juliette para 03, tenta Embraer, gol 970. China 6224 quer diminuir a velocidade? Desce, aumentar. O tráfego está a 10 milhas, é isso? Gente, agora o sinal está na aproximação, mantém a velocidade e reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 6224. Autorização de pouso. Aguardando. Olá, Salvador. Boa noite, PP5515, Livrana 64. Taxi Alfa aqui do Pátio 3. Alfa aqui do Pátio 3, 55 na cena. O Trip Taxi Alfa, reportagem da Gillette. Confirmando, está realizado o ingresso aqui, Luciano? Negativo, devido a obras, a Embraer solicitou que as aeronaves para o Pátio 3 ingressassem via Juliette. Ciente, prosseguindo na Alfa até a Juliette. Ciente, mantém a posição. Mantém. Apenas para informação, se possível, após a pouso do voo, recolha imediato para o Pátio 2. Ok, gente. Autorizado a manter o azul. Autorizado a NL manter o 443. TP 5515, autorizado a ingressar a Juliette para o Pátio 3. Ondular atente ao sinalizador, prevista remota 03. Se é autorizado ingresso para o Pátio 3. Estabilizado no lado que está dessa. Se a gente continuar a aproximação, a autorização de pouso. Guarda a 6224. Identifica a chegada MONF 4 mil pés, ajuste 1017. 270, solo 10, direito, 21 ao solo. 219 ao solo. Solo Salvador, boa noite, 219-770. Solo 970, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 219-770. Vira tricolagem, azul 4148. Pan 3178, desça para 3 mil pés, o ajuste 1017. 3.017, 3178. Tá, 3178, você estava pro de Duna? Tem oi? O TAN 3178, você está possível uma pro de Duna? Autorizado. Tá, Duna, muito obrigado, 3178. Meia 224, livre pouso, vento carro, pista 10. Livre pouso, pista 10, 6224. Quatro, quatro, oito, oito, decola os 12, controle 1, 9, decimal 8. 19, 8, obrigado, 4, 4, 8, 8. Ingresso da Juliette, voo 970. Ingresso da Juliette, portão 190, segue pelo menos através do 62, voo 9970. Juliette para 10, segue o Palomino através do 62, voo 9700. Controle Salvador, boa noite, Azul 4488, decolou passando 3200, Pucca, chamo Aracaju. Azul 4488, contato radar 350, sai da Pucca. 350, Pucca, 4488. Brisa voada pra gente Aracaju, pro 4488. Quanto é a saída? Graças. Tan 3178, desça para 2000 pés, o ajuste 1017 está livre, LS. 2017 está autorizado, LS, Tan 3178. Proa, chanel 6224. Estimativo, seu solo foi aos 14, chama 1219 solo agora. Chamará 1219, apenas informando o vento indicado dos instrumentos, 8 nós de cauda. Ok, uma indicação aqui está de vento variável com máxima de 3 nós, ok? Sim, a gente vai checando com a zona, obrigado. Ok, não por isso. Solo Salvador, Xenero 6224, boa noite, Livro. Xenero 6224, taxa via Alfa, reportando antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6224. Solo confirma para o voo 970, falou que está aí. O voo 970 falou me ficando através do 7. É, a gente está aqui através do 7, não está avistando não. O 7, aguarde mantendo a posição. O coordenador vai para aero, fala me para Salve Salvador, onde eu vi o 972. Alfa para Galeão 3, 4, 0. E o 5972, Alfa confere, o guardamento 4. Aguardão, 972. Solo Salvador Azul 5001. A informação alta para Guarulhos, não pode. Azul 5001 no Guadimento 4, alto confere. A saída prevista? Já é o líder da morte. Já é o líder da morte, obrigado. Antes da Juliette, 6224. Juliette 6224, ingresso Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, 6224. Portão 970, autorizado prosseguir com táxi para o portão 90. Autorizado táxi até o 90, 970. E 5972, pronto, 4. Autorizado Galeão, nível 340, VAP010, SMAP, direto Lúcio, direto Barbacena, e a posse conforme rota. Decolado 10, primeira curva direita. Saída da El, Leda, Mótima. Transponto 5030, controle Salvador, 120, decimal 8. 972, autorizado Galeão, 340, zero, SMAP, Luz, Barbacena, depois, conforme a do plano, decola da 1-0, com a primeira curva direita, na Dael, Leda, Montana, pode ir com a 0-3-0, controle de saída, 1-2-0-8, para o Luz, 9-0-3. E 5972, protegimento correto, chama quando pronto, pushback ferramenta. Camará, o Luz, 9-0-3. Azul 5-0-0-1, pronto, copy. Prontíssimo, 5-0-0-1. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0, Primeira curva à direita, saída da El, Leda, Monte. Onde intercepta Upper 190 até Bridge. Segue via Upper 16. Quebrava até o Zulu, após direto trip e após conforme rota. O transponder 5027, controle de Salvador 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, então, nível de voo vai ser o 360, decola pista 90 com curva direita, saída da El, Lida, Mótila. Intercepta o Zulu 90, Bridge e após o Zulu 16, CBHZ. Transponder 5027, controle de 208, Azul 5001. Eu sei que o 001, o trajeto correto, chama pronto, que estiver pela meta. Chamará pronto, que estiver pela meta, 001. Salvador, voo 9250. Voo 9250, formação em curso alfa, guardamento copy, prepare a saída Fuca, Jamo Caju. Vai ser o coordenal 490, Recife. Afirmativo, tem aprovado o 410 para Recife. É ok, na escuta. Torre Salvador, boa noite, então, 3178-0. 3178, ciente, cheque trem livre pouso, vento é calmo, pista 1-0. Machado travado, vento trem livre pouso, até 3178. Nível 4-1-0. Via Upper Risk 58, decola da 10, primeira curva à esquerda. Saída Cuca, Jamo, Caju. Transponder 5033, controle Salvador no 20, decimal 8. Autorizado Recife 410, via Upper Risk 58, decola da 10, curva na esquerda. Saída Cuca, Jamo, Caju. 5033 no transponder, controle 208, voo 1-9250. O voo 9250, o contingimento correto, chama pronto, pushback treinamento. Vai chamar. 723, seu cidade vai direto, dona. Onde é a chegada? 7723. Da 3178. 178, ciente do seu Salvador 2, chama o 219 só. 219. Alô, boa, da 3178, livrou na Alfa, na sua escuta. Da 3178, táxi via Alfa, Kilo, parte 3, segundo lá, atente ao sinalizador. Alfa, Kilo, parte 3, da 3, Paulo, gol 9250, 4, puxa, está no reto. 250, autorizado feedback de saneamento, chama ataque. Ah, chama ataque, tá bom, 9250. Salve ILS, tem nós uma vista, 1723 da Gol. Torre 1895. 73305, fomos sem curso Alfa, guarde o minuto 4. Ok, Alfa, aguardando o posto 3305. 723, cheque o trem, livre pouso, pista 10, o vento é calmo, 723. 7, embaixo travado, autorizado pouso, 723. Fica bravo. A recepção, por gentileza. 5 por 5. Grátis, ó. Tá 3305, pronto, papo. Pronto para a costa 3305. Tá 3305, autorizado Recife, nível 330, via Upperwich 58 até Aru, após direto. Recola da 190, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Caju. Transponder 5022, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Recife, nível 330, via Upperwich 58 até Aru. Após direto, o decora da 10, a primeira curva à esquerda, subida Puca, Jamo, Caju, 5022, transponder, controle em 120, decimal 8, da 3305. Da 3305, seja meio correto, chama pronto, pushback. Vem, camarada. Da 3305. Passou com férias, mais um minuto, papo. Taxi seu gol 9250, 30 bordo, alterna, Natal, 3,50 de autonomia. Gol 9250, autorizado táxi via Índia, quando no ponto espera chama a torre 1185, último 190 na 7. Batido no ponto espera 1895, 10 no 79, chegou 9250. Nove oito nove zero, pronto, papo. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Pesolo 190, bridge, eu Pesolo 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, decola da 190, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva, transponder 5035, controle Salvador 120, decimal 8. 340 aprovado, decola da 190, vai para a nossa do 190, bridge, após direto bridge, da El Leda, ativa na subida 503, responde 208, ou ponto 209. Tia 9890, sua rota Upper Zulu 90, bridge, Upper Zulu 96, Bravo Hotel Zulu, após direto trigo. Upper Zulu 90, bridge, Upper Zulu 96, após BHC, trigo, 9890, que a gente correu, chama pronto, pushback filamento. Vamos Salvador, Oceanair 6224. Da 6224, informação com você, Alfa, guarde minuto 4, vai sair da Pucajama Caju. Aguardando, 6224. Paulo, aos 29, direita, 219 só. 219. Salvador, meu nome 723. Sim, pronto, 4-3. Bola 723, táxi via Alfa, importante da Gillette. Alfa, importante da Gillette, vamos, 723. Aracaju, nível 190, via Golf 677. Decola da 190, primeira curva esquerda. Saída Pucajamo, Caju. Transponder 5032. Frequência do controle 120, decimal 8. Utilizado 190, Pucajamo Caju, decola da 10, curva esquerda, sua não deser, controle 1208 na Golf 677. Confirma do transponder. 5032. 5032, essa é 6224. Trilhamento correto, chama pronto para o explicacionamento. 6224. Olha, 6224. Salvador, boa noite, é o Trip 9941 da Alfa. Trip 9941, Alfa confere, aguarde minutos 4. É, tá orando, Alfa, 9941. Decola os 3-1, controle 1.